Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web. Hoje temos mais uma edição de 10 edições onde lhe vamos trazendo música clássica ao longo de 100 anos. Fique então connosco e ouça então grandes obras. Obras compreendidas na edição de hoje entre os anos de 1867 ao ano de 1876. Eu sou a Joana Santos e é um prazer estar consigo. Vamos ficar com as seguintes obras. Strauss, com Danúbio Azul, do ano de 1867. Logo depois, ficamos com Wagner, que nos traz Ride of Valkyries, do ano de 1870. São estas as duas obras que abrem, assim, mais uma edição do seu Quarto Andamento, o programa que às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas, lhe traz sempre um pouco mais da música clássica e da música erudita. Fique então com estas duas obras e espero então que sejam do seu agrado. Thank you. Thank you. Ficamos agora com Smetana, que nos traz a obra The Model, do ano de 1875. Logo depois, prosseguimos com o Concerto para Piano número 1, de Tchaikovsky, do ano de 1875. Fique, então, com estas duas obras. Thank you. Fechamos a nossa edição de hoje do programa Quarto Andamento, aqui na Rádio Antena Web, que vem para o ar todas as quartas-feiras, entre as 23 e as 0 horas, com Tchaikovsky, Marcheslav, obra 41, do ano de 1876. Na próxima semana, vamos de 1877 a 1893. Espero então que Fique connosco, que acompanhe estas nossas seleções de grandes obras e grandes momentos musicais para si. Sempre selecionados a pensar em si. Da minha parte é tudo por hoje. Desejo-lhe uma ótima noite. Fique com toda a programação da Antena Web. Fique bem e conto consigo na próxima semana, às 23 horas, na quarta-feira, para mais um Quarto Andamento. Fique bem e até para a semana. Quarto andamento com Joana Santos.